seus cabelos em meu rosto, me deixe na ponta dos pés. Procure o meu ponto fraco e seja mais perfeita, mulher. Comigo faça tudo o que quiser, pois eu estou entregue a seus desejos. Eu vim para matar nossa vontade, porque não me conformo só com beijos. Me abrace, me sufoque, que eu me queime em seu calor. O tempo que espera nosso momento chegou. Me leve para o quarto, apaga a luz, esqueça a hora. Fecha a porta, é agora que começa o nosso amor. Depois de satisfeitos os desejos, a gente se levanta calmamente. Um banho, uma troca de abraços, um beijo, um olhar apaixonante. Saímos cada um pra sua casa e somos bons amigos, não amantes. Mas se a nossa vontade nos assanha, marcamos outro dia da semana pra fazer um replay desses instantes. Me abrace, me sufoque, que eu me queime em seu calor. O tempo que espera nosso momento chegou. Me leve para o quarto, apaga a luz, esqueça a hora. Fecha a porta, é agora que começa o nosso amor.